Aldo La Rocha. Jota La Rocha, embalando os corações. Até de o telefone, por favor, e liga o coração nas ondas do amor. Eu quero te ver, te abraçar. Até de amor, atende o telefone, por favor, e liga o coração nas ondas do amor. Eu quero te ver, te abraçar. Eu sempre fui cara chato, já briguei com o mundo e quebrei a cara. Hoje estou aqui sozinho, igual um passarinho preso na gaiola. Mas hoje até que sorri, eu quero te ver, quero te abraçar. Pois deve estar sozinho agora, pensa em mim e chora. Mas eu quero é te amar. Amigo locutor, toca essa canção, fiz pra meu amor. Deve estar ouvindo na rádio do amor. Avisa que cheguei, quer abraçar. Amigo locutor, toca essa canção, fiz pra meu amor. Deve estar ouvindo na rádio do amor. Avisa que cheguei, quer abraçar. E é com imenso prazer que convido essa dupla maravilhosa, meus parceiros Juan Vito e Rafael, pra fazer essa moda comigo. Ô, meu amigo Jordão da Rocha, obrigado, rapaz. Obrigado pelo convite de cantar essa linda canção. Obrigado, tamo junto, meu irmão. Eu sempre fui um cara chato, já briguei com o mundo e quebrei a cara. Hoje estou aqui sozinho e com um passarinho preso na gaiola. Mas hoje até que sorri, eu quero te ver, quero te abraçar. Pois deve estar sozinho agora, pensa em mim e chora. Mas eu quero é te amar. Amigo locutor, toca essa canção que fiz pra meu amor. Deve estar ouvindo na rádio do amor. Avisa que cheguei, quero abraçar. Amigo locutor, toca essa canção que fiz pra meu amor. Deve estar ouvindo na rádio do amor. Avisa que cheguei, quero abraçar. Atende amor, atende o telefone por favor. Liga o coração nas ondas, amor. Avisa que cheguei, quero abraçar. Atende amor, atende o telefone por favor. Liga o coração nas ondas, amor. Eu quero te ver.